ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. É destaque. Está no Expresso. É destaque, está no Expresso. E esse cara aqui é um dos grandes destaques de Guaranésia. Estou recebendo aqui mais uma vez, com muita alegria, no programa Expresso, Luiz Henrique Paina, agora como diretor do Departamento de Esportes e Lazer da Prefeitura de Guaranésia. Paina, seja muito bem-vindo. Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Antônio Cláudio. Boa tarde a todos os ouvintes da Pássaro da Ilha FM. É sempre um prazer, uma honra, né, estar aqui, como sempre, né? E agora com muito mais responsabilidade, né, Antônio Cláudio? A responsabilidade aumentou e muito, hein, Paina? É, com certeza. Como é que foi essa primeira semana? Agora, como diz politicamente, somos vidraças, né? É, agora não tem mais jeito, né? Vai receber, a gente espera que receba mais elogios. Críticas, quando vierem, que sejam construtivas. Exatamente, exatamente. Esse é o momento de ouvir, né? A gente está, foi a primeira semana de gestão, a gente está fazendo bastante, analisando bastante todo o processo, né, que vai acontecer, e também a questão de qual é a carência da população, né? Então, essa semana a gente está por essa aí. Essa semana foi isso mesmo, pai? Uma semana de análise. Analisar, ver, fazer levantamentos, é isso? Basicamente isso. O prefeito Laércio e o vice, o Diego de Castro, e o chefe de gabinete, o Natal, eles primam muito dessa parte de cautela, né? Então, a gente tem feito muitas reuniões e tal em relação a isso, para contenção de gastos, né? Essa parte da crise, né? Que está mundial, vamos dizer assim, né? Nacional, mundial. Então, a gente tem que ter muita cautela. Foi uma primeira semana muito produtiva, né? Eu tenho uma equipe muito boa, né? Que está me auxiliando, e nós estamos, assim, fazendo um trabalho de formiguinha, vamos dizer assim, né? Vamos arrumar a casa, vamos dizer assim, e organizar todo o material esportivo, organizando também uniformes, bolas, catalogando os troféus, porque a sala de troféus tinha uma goteira, enfim, e estava meio estragando os materiais. Então, a gente, isso é uma parte estrutural. Então, junta tudo, né? Junta a estrutural com a parte organizacional. E isso está sendo feito nesse primeiro momento? Nesse primeiro momento, né? Estamos, como disse, organizando e fazendo essa primeira esse primeiro detalhe aí, analisando as documentações também, os contratos, né? E papéis em geral, né? Geralmente, qualquer governo, primeiro, quando em épocas de crise, a primeira coisa que corta é o que mesmo, Paina? Esporte, né? Já te falaram, joga uma coisa, ó, Paina, sabe aquilo que a gente imaginava? Não vai ser desse jeito. Não. Ainda não? Não. Mesmo porque nós não temos ainda o orçamento, né? Mas cada vez que te chamo lá, você já imagina isso ou não? Não. Eu acho que a gente se faz muito com pouco, né? Eu acho que vai mais da boa vontade, da criatividade, né? E como naquela época eu fui diretor de esportes também, em 89, 92, né? Na gestão. Gestão do Narciso, né? Foi Narciso Lopes na época. E nós não tínhamos internet, não tínhamos polo esportivo, e fizemos bastante eventos, né? Bastante coisa. Então, assim, não é tanto a verba, mas quanto mais, melhor. Mais empreendimentos nós vamos fazer, nós vamos investir nos atletas também, né? Fazer um esporte com qualidade. Bom, o Vaguinho sempre foi muito elogiado. A população sempre elogiou muito o Vaguinho. Como é que vai ser agora, a partir de agora? É zero? Começa tudo do zero? Ou não? Algumas das ações que o Vaguinho planejou e começou lá atrás, você vai dar sequência? Não. Lógico que não. Eu sou amigo particular do Vaguinho, uma excelente pessoa, um excelente profissional, fez bastante coisas em Guaranésia, e lógico que nós vamos aproveitar, né? Tudo o que tem de bom, né? E melhorar ainda mais. Ou seja, a proposta é essa. É. Né? Nós viemos para somar, nós não viemos para tirar espaço de ninguém, e aproveitar o que é bom, né? Em relação ao Vaguinho, eu tinha certeza que você iria fazer essa pergunta, porque o Vaguinho, na minha opinião, pessoa... foi o melhor secretário da administração do João Carlos. Então, até exatamente. Falava aqui durante a semana que a sua tarefa é muito grande, né? Você vai ter sempre a sombra do que o Vaguinho fez, como mais ou menos o Laércio quando foi secretário de saúde. Quem veio depois sempre tinha, mas quando era o Laércio era assim. Como tem o Antônio Cláudio no Expresso também, né? Mas eu imagino que um dia eu farei uma entrevista com você, né? Vamos inverter as posições. E ninguém substituível, né? É um cargo político, é um cargo de ocupação que a gente procura fazer da melhor forma possível. Eu estou bem preparado, eu fiz todo um planejamento na minha vida e o amor que eu tenho pela cidade e tal. Então, assim, eu não vim por acaso, né? Claro, eu tenho mestrado em administração, em planejamento estratégico, eu tenho bastante estudo, só que é a prática também aliada à teoria, né? Então, eu não estou aqui por acaso, mas, como você disse, o que o Vaguinho fez, nós vamos procurar fazer igual também, né? Ninguém é igual a ninguém, mas nós vamos procurar fazer mais ainda, né? E é isso que a gente quer, né? Quer que seja melhor que o Vaguinho, é óbvio, né? Mas você já tem, assim, um planejamento, Paino? O que você imagina para o esporte em Guaranésia daqui para frente? Olha, é uma pergunta assim, bastante complexa, né? O que você imagina para o esporte? Você imagina tudo de bom, né? Eu sou muito sinestésico. Sinestésico é a pessoa que sente, que gosta de ir nos lugares, né? Nós estamos fazendo, vendo nesse momento os campos de futebol, as academias ao ar livre, se tem algum problema, se não tem, detectar o problema e depois ir para obras, para consertar um aparelho. Você está visitando todos? Estou visitando todos os departamentos. Também. Né? Também. Não é só o de esporte, que eu já fiquei sabendo. Exatamente. Então, eu ouço, por exemplo, vejo criança, por exemplo, um exemplo, né, vamos dizer assim, essa semana um menino fez xixi e não deu descarga, né, lá no poliesportivo. Eu fui atrás dele, conversei com ele e tal. Ou seja, essa conscientização, né, de cultura, né, que o espaço é de todo mundo, é nosso, é da população. Então, eu acredito que conscientizando, né, disciplinando os alunos, atletas, pessoas nessa parte, eu acho que vai melhorar muito ainda. Em relação a planejamento, nós temos muitas coisas para fazer, né? Lógico que é tudo com cautela, porque nós não temos ainda o orçamento e também nós vamos ver o que é prioridade. Né? Guaranésia é uma cidade que já está vamos dizer assim, já virou uma referência no âmbito, exatamente, virou meio que uma referência, exatamente, uma referência no esporte na região, né? E a gente quer manter isso, né? Procurando fazer todos os jogos, planejando o GENG, que é um jogo, são jogos importantes, estudantis, são a MOG, tem bastantes jogos, a CERMIG, nós temos bastantes jogos interessantes. Isso tudo vai continuar, pai? LIDARP, Liga São Joanense. A intenção é continuar participando de todas as competições. Participando de tudo. Logicamente, nós vamos trabalhar dentro do orçamento. Né? Então, se não der para ir esse ano, gente não vai. É bom que a população entenda que tudo isso tem custos, né? Exatamente. Nada de graça, né? Exatamente. Não participa de graça. E a gente quer que os atletas vão que tenham comodidade, né? Que vão em ônibus e tenham uma alimentação adequada, né? Então, assim, a gente quer fazer o melhor e dentro disso, logicamente, vem a parte do financeiro. Né? Então a gente vai trabalhar em cima disso. O que der para a gente fazer esse ano, a gente vai fazer. Nós temos 4 anos de gestão, então eu peço assim, um pouco de paciência nesse primeiro semestre. Toda a população deve ter essa paciência. Exatamente. Né? Precisa ter essa paciência. Nesse primeiro ano, porque assim, a gente é muito comprometido, faz com tudo com muito amor, mas não depende só da gente. Eu era muito garotinho na época que você foi secretário de esporte, mas eu me lembro que a cidade tinha um agito esportivo muito grande. né? E sem muita ajuda financeira naquela época, né, pai? É, nós... Na década de 80, 80, 90, né? É, 89, sim, né? 90. Tinha um agito esportivo, me lembro, as ruas de lazer que você fazia, né? É. Campeonato de truco, né? É. Tinha muita atividade. É, isso não tem muito custo, né? Não tem um gasto muito excessivo. Você planeja... Se o dinheiro não vier, é desse jeito que vai ser tocado? Você vai seguir esse caminho? Ah, vamos organizar aqui campeonatos municipais? É isso a ideia? Isso, é. Nós vamos fazer as pessoas movimentarem, né? Esporte é isso. Então tem que ter consciência de que a cabeça, a mente não trabalha sozinha, é o corpo e a mente, né? Então, para todo mundo, eu passo na rua, pergunto: e aí, como é que tá? O que você está fazendo de exercício físico? O que você está praticando, algum esporte, alguma atividade física e tal? Eu mexo com as pessoas, né? Nessa parte. Então, todos deverão aproveitar algum evento que nós vamos futuramente estar fazendo, e é muito fácil, como você diz, a gente fazia sem nenhum recurso, praticamente, né? Primeiro um motocross. De truco só exige um espaço. Exatamente. Né? Primeiro motocross de Guaranésia, eu que elaborei, que organizei, e com o pessoal lá de Sul-Mineiro. Jardim Renovação. Foi uma etapa do primeiro motocross, foi uma etapa de Minas, né? Sul-Mineira, e foi mandado carta para 500 motociclistas, né? Motoqueiros, para participar, e vieram 15, 16, mas aconteceu o primeiro e foi muito legal, foi muito bom, e a gente fazia isso por cartas, né? Hoje tem a facilidade da comunicação, da internet, o WhatsApp, enfim, hoje é muito mais fácil a comunicação. Então, dá para fazer eventos locais, né? E regionais, e por que não lá na frente, né? Eu tenho bastante umas intenções aí, umas ideias meio loucas, vamos dizer assim, mas dentro, sempre com os pés no chão. Eu penso que Guaranésia poderia estar no âmbito já estadual, lá na frente, a médio e longo prazo, estamos pensando assim. Você andou fazendo umas visitas ultimamente, aí eu acompanho até o Facebook, você foi lá na Caldense, né? Foi lá em São José do Rio Pardo, na Copa de São Paulo de Natação. Isso tudo já é para pegar ideias, lógico, futuras parcerias aqui para Guaranésia? Exatamente, fazendo contato, né, Antônio Cláudio? Fui também nas federações mineiras de basquete, de voleibol, de futsal, de handebol, atletismo. Exatamente. Exatamente. E, então, isso são os primeiros contatos, para ver o que é que tem, para ver o que é que nós podemos participar, né? E até onde nós podemos chegar. Eu pretendo pegar os meninos, os alunos de futebol, fazer um estágio numa equipe grande de futebol, por exemplo, o Atlético Mineiro tem as portas abertas lá, né? Tem equipes de base no Atlético Mineiro que eu posso ter contato e levar os meninos lá para ver como é que é um time profissional, né? No voleibol também a gente pode visitar em Campinas um clube de alto nível, né? Para os meninos, para os atletas de Guaranésia ver como é que esse âmbito regional, profissional mesmo, né? Exatamente. Porque a gente conhece o lado amador da história. Exatamente, né? E aí ter uma ideia do que a gente pode fazer, né? O Paena, a ideia é o quê? Formar cidadãos ou formar atletas? Os dois, né, Antônio Cláudio? Os dois, né? Você então vai procurar por resultado. Eu sou um educador nato, né? Minha mãe, minha família, nós todos assim foram professores, né? A tia Marisa também, ela a tia Aurita, enfim, várias pessoas da família, e está no sangue. Então eu procuro sempre ver essa parte da educação. Logicamente que não parte só da gente, parte dos pais também, né? Mas às vezes um professor de educação física, ele é um segundo pai, vamos dizer assim, talvez até o primeiro, né? Assim, entre muitas aspas, vezes acaba sendo, né? Porque o aluno às vezes ouve o professor de educação física e não ouve muito bem o pai, mas é uma parceria, né? A gente vai cadastrar todos os alunos, todos os atletas de Guaranésia, para quando tiver algum problema, nós vamos até a casa conversar com os pais, vamos trabalhar em conjunto. Inclusive, nós estamos com parceria com assistente social, com o CRAS, com o Conselho de Tutelar, com a Polícia Militar. né? Então, todos vamos trabalhar. Não é possível que em Guaranésia a gente não consegue, uma cidade tão pequena, 20 mil habitantes, nós não conseguimos fazer, disciplinar, pelo menos dar uma boa educação a essas crianças que estão vindo agora, né? Mas querendo resultados. Querendo resultados, exatamente. Nas quadras, nos campos. Exatamente. Então, é educação e o esporte. Só, vamos participar por participar. Não. Educação e esporte andam juntos, né? Então, formar cidadãos. Nós não estamos formando um atleta que vai passar a mão na cabeça dele e dizer, olha, você vai ser um jogador profissional. Não, isso vai com o tempo, isso é consequências. Se tiver um ou outro jogador de destaque que tenha um potencial, nós, com muito prazer, vamos levar, a gente tem bastante influência e vamos levar a um clube de destaque também. Beleza. Paino, ó, tem gente aqui já mandando aqui um alô para você, parabéns ao meu amigo Paino, foi nosso treinador lá atrás, no Guaranésia Futebol Clube, onde levou as categorias campeãs na época, entende do setor como o meu amigo Vaguinho, que também foi ótimo, desejo boa sorte aí ao meu amigo. É o Robinho que tá mandando esse abraço aqui para você, Robinho Perucini. Ah, manda um abraço ao Robinho também. Muito boa pessoa. Antônio Cláudio, pergunta ao Paino se Guaranésia vai ter um time que dá prazer de assistir no campo de Guaranésia, time de futebol. E aí, a prefeitura vai de alguma forma apoiar uma equipe municipal de futebol? Antônio Cláudio, até o ano passado nós tínhamos, Guaranésia tinha um convênio, né, com os campos, né? Então nós temos três campos em Guaranésia, o Beira Rio, né, o Guaranésia Futebol Clube e o Cruzeiro Esporte Clube. Dentro havia um contrato e tal. Esse ano a gente vai estudar, assim, o mais breve possível, como fazer, porque havia uma subvenção e me parece que foi cortada. Então nós temos que ver como é que nós vamos fazer. Em relação ao campo, então nós vamos aproveitar os três campos, com certeza, né? Fazer escolinhas, vão continuar as escolinhas, o César Pelé vai continuar com a gente, com certeza. E em relação ao futebol, esses três campos nós vamos continuar a parceria de alguma maneira. E vamos aproveitar. E a ideia futura é fazer o campo da cidade do Guaranésia a longo prazo. Está, né, no meu roteiro aqui para te fazer essa pergunta, porque inclusive estava no projeto do governo do Laércio, né? Ter um campo municipal. Então tem essa ideia. Esse projeto tem essa, uma de ideia de fazer um campo municipal. Isso, mas a longo prazo, eu imagino, 3-4 anos, eu não sei muito bem. Mas assim, e com uma pista de atletismo em volta, né? Eu quero muito ter atletas que participam do atletismo aqui em Guaranésia, porque eu acho muito importante, muito interessante. E começar pelas escolas, a gente vai tomar consciência disso. A gente já teve os atletas aí que participaram da São Silvestre no último dia 31. Esse pessoal deve vir no programa da próxima semana, inclusive, vão pedir apoio para você, viu? Eles já estão querendo movimentar. Nós já conversamos. Já conversamos. Precisam de apoio, vão ter esse Paulo Egídio, o pessoal do Amarildo, né? Amarildo, isso. Isso, tem uma galera boa ali. Meio complexo, porque é o seguinte, são atletas já que já passaram da idade, vamos dizer assim, de competição, né? Então não vão para competir, vão para representar a cidade ou algumas empresas da cidade, né? Então são duas coisas. Ou a gente vai levar atletas, né? O ano que vem, se der tudo certo, né, nós vamos levar atletas para competir, né, e atletas novos, mais novos, e vamos levar esses veteranos também com muito carinho, porque são os exemplos, né, que nós temos hoje. Porque esses nossos corredores de rua participam de muitas competições. Exatamente. E falta esse apoio para eles. Eu já pedi. Geralmente o pessoal tira do bolso mesmo. Exatamente. O transporte, né? Eu pedi o relatório para eles, uma relação de quais são as competições mais importantes e que a gente pode participar, e a gente vai analisar o custo disso e para a gente poder ver qual a competição que a gente vai poder seguir. Já que a gente está falando dos atletas, deixa eu aproveitar também para falar dos lutadores, dos nossos lutadores, que são vários também, que sempre que participam do programa reclamam da falta de apoio. Eu tô falando de todos eles. O Guilherme, o Elton Noronha. O João Guilherme. Isso, o Bruno Barbosa. O Bruno, tem uma galerinha boa aí que merece também um respaldo. vai ter esse respaldo também. Antônio Cláudio, eu passei em todas as academias, se não me engano, só falta uma para visitando e oferecendo o apoio, essa parceria com o Departamento de Esportes. Eu quero saber tudo o que está acontecendo, o que vai acontecer nesse ano, para poder ver o que, que a gente pode ajudar, né? Não somente na parte financeira, mas na parte de apoio também, né? Troféus, enfim, e ver a evolução dessas categorias, dessas modalidades, porque são também, todas elas faz parte do esporte, né? Sim. Inclusive hip hop também. Então, assim, nós estamos num momento que o menino foi me pedir um horário para o hip hop, que é o break, né? É. Dance, e lógico que tem espaço para todo mundo, tudo é esporte, tudo que movimenta é esporte. Então a gente tem esse carinho especial também pelo pessoal das lutas marciais e boxe e tudo. Beleza, já que você falou de espaço aqui, o time dos Galácticos agradece o Paína por ter liberado a quadra para nós essa semana. Obrigado pela sua atenção. Você está liberando a quadra lá do Polo Esportivo? Não, é só, foi um caso especial. Nós vamos começar mesmo na semana que vem. Na outra semana, depois do dia 15, 16, né, que é uma segunda-feira, porque a gente está organizando agora. E lógico, todos querem jogar no Polo Esportivo. Né? E nós estamos com um problema sério lá de goteira, né? Nós estamos com problemas, o telhado está havendo vazamento, tem infiltrações, e então nós temos que fazer uma pequena reforma, talvez fique interditado um tempo para poder arrumar, né? Consertar o que está está precisando, e não necessariamente a gente vai abrir. Nós vamos ter horários para todos, tem um master também de sexta-feira, né? Das 8 às 10, e sempre com alguém responsável, né? E com o guarda do polo esportivo, tanto no polo quanto na Coab também, e que a gente já fez os horários, já colocamos os guardas nos horários adequados, né? E está com, assim, está tudo muito organizado. Ó, a Rosa e o Derval estão te parabenizando, o vereador Narciso Ferreira está te parabenizando, a Martinha Flamini, né, diretora da assistência social, também está te parabenizando, e o nosso amigo Toninho Pincel de Ouro. Tá joia? Muito obrigado a todos. Parabenizando, tem mais um aqui, parabéns, Paína, excelente entrevista, também foi meu professor de natação no BNH, excelente profissional, a Silvana Panissa, também está te mandando um abraço. São todas boas pessoas. Vou para o intervalo comercial e volto na sequência aqui, batendo esse papo com Luiz Henrique Paína, diretor do Departamento de Esportes e Lazer de Guaranésia. Programa Expresso. ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Tapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata. Você está ouvindo Programa Expresso. Programa Expresso aqui na Pássaro da LFM, bate-papo aqui com o diretor do Departamento de Esportes e Lazer de Guaranés, da Prefeitura de Guaranés, Luiz Henrique Paína. Paína, tem uma perguntinha aqui da Maria Parreira, ela quer saber como vai ficar a ginástica da terceira idade lá no CRAS. Paína. Boa tarde, dona Maria Parreira, a todos da terceira idade. A gente tem um carinho especial, né? Pela terceira idade, pelo fato da minha mãe também ter sido uma das pioneiras na fundação do clubinho, e eu sou amigo de todas elas, todas a gente conversa bastante. Eu estive ontem, inclusive, com a Maria Eugênia, com a responsável pelo CRAS, e nós conversamos bastante. Nós temos bastante ideias boas, né? Uma delas é fazer duas vezes por semana uma ginástica, uma atividade física. Talvez eu mesmo seria o professor ali no ginásio, né? Aqui nós vamos aproveitar bastante aqui a quadra do ginásio. Então tem essa proposta, né? De fazer essas atividades lá no ginásio com a terceira idade. Já está havendo também com a estagiária Caine, que é uma excelente profissional, capacitada, muito boa pessoa também. Ela faz caminhada com as pessoal da terceira idade da Vila Nunes, né? E o professor Maurício também faz com a pessoal da terceira idade do Bom Jesus. Como é que tá a tua equipe, Paena? Você já falou aí que talvez você vai ter que dar aula aí pro pessoal da terceira idade, vai dar aula pra meninada, como é que tá a equipe? Eu sou, como diz, polivalente, né? Jogar eu goleiro de centroavante. Eu gosto, inclusive, de participar, como eu disse antes, eu gosto de participar. E nós temos uma equipe muito boa. Eu tenho como auxiliar, né, auxiliares de serviços gerais, duas pessoas muito interessantes, que é o Giovanni, que ele está fazendo educação física, né, que ele veio do departamento de obras. Giovanni Moraes, exatamente. Sim. Muito boa pessoa, excelente e profissional. E o Marinho, que todos conhecem também, que nós remanejamos da saúde para o esporte. É engraçado que todos... E gosto muito de esporte, o Marinho. Demais, né? E é uma pessoa excelente. Sim. Todos os departamentos que a gente passa, fala que nós roubamos o Marinho deles. Todo mundo quer o Marinho. E é uma pessoa excelente, vai auxiliar a gente. Logicamente, não vai haver desvio de funções, porque ele não é formado em educação física ainda, né? Mas ele é uma pessoa que vai ajudar a gente em todos os aspectos, né? Dar toda assistência. E a Sebastiana, né? Que a Sebastiana é insubstituível, é uma pessoa da auxiliar de limpeza, que está lá no poli o dia todo, né? É uma excelente pessoa, profissional também, muito boa, e mando um abraço para todos eles. Como professores contratados, nós temos o Maurício, né, que é mais a especialidade do voleibol e do handebol. Maurício dispensa comentários também pela sua seu profissionalismo, né? Nós temos o César Pelé, que também é contratado, Pelézinho, todos conhecem também, dispensa comentários também de pessoa e de profissional que é, né? Enquanto ele entende a experiência que tem no futebol e no futsal também. E a estagiária Caine, que faz a caminhada com a terceira idade, e auxiliar e assistente, né? São excelentes profissionais, capacitados, dedicados, né? E o que mais me surpreendeu, Antônio Cláudio, foi a quantidade de pessoas voluntárias. Muita gente, né? Então são pessoas que querem ajudar. Fala, olha, Paína, eu tenho uma equipe assim, se eu precisar, eu posso ajudar o que for necessário. Legal. Você percebe que as pessoas... Esporte promove isso, né, Paína? Exatamente. As pessoas têm um envolvimento, um comprometimento com a cidade, porque gostam. E quanto mais, melhor, né, Antônio Cláudio? Eu fiquei muito feliz em ver quanto as pessoas gostam de praticar esporte e gostam da cidade. Então isso facilita pra gente, né? Não é só eu, né? Todo mundo, né? As praças de esportes, os ginásios, as quadras, as academias, é de toda, é da cidade, né? Então, o que puder fazer, todo ajudando, a gente vai ter um resultado excepcional. Mas então, o que vai fazer? A gente falou muito, já conversou pro outro muito lado, aqui, mas vamos ver na prática. O que você tem aí na prática? Uma semana só, mas é claro, durante o mês de dezembro você já teve aí pensando, analisando o que dá para fazer e o que não dá para fazer. O que vai sair do papel esse ano? De planos, de projetos para esse ano? O que você tem aí pra gente? Tá bom, então só para fechar na questão dos professores do departamento de esportes, né? Nós temos também, se caso necessário, nós temos um processo seletivo, né? Tá. Que vence em agosto de 2017, então nós vamos chamando. Dá para chamar Exatamente, conforme vai precisando, né? Nós temos um agente esportivo também, que é o Felipe Nardi, que é o responsável pela área burocrática. Ele vai tomar, vai estar no lugar da Juliana Costa, né? Vendo essa parte de licitação, regulamentos, ICMS esportivo, etc. Então, fechamos a equipe assim, por enquanto, né? Nós estamos nessa condição. Em relação aos projetos, nós temos vários eventos, né? Se for numerar, são muitos, mas temos aí campeonatos de pipas, de rolimã, de bocha, de malha, de sinuca, mountain bike, motocross, truco, né, capoeira, lutas marciais. Nós temos bastante eventos que podemos fazer ao longo desse ano ainda. Né? Eu acho muito interessante um projeto que eu trouxe também, que é, chama JORI, Jogos Regionais dos Idosos. Né? Ah, bacana. Queremos pegar aí a região e fazer esses jogos com várias modalidades, dança, dominó, truco, malha, bocha, enfim, fazer esses jogos das cidades vizinhas, né? Legal. Paraíso, Guaxupé, Juruáia, Monte Belo, enfim, das cidades vizinhas, Monte Santo, enfim. E são os jogos regionais que ainda não tem uma data prevista, mas penso que já para o segundo semestre nós podemos realizá-lo. A colônia de férias também, que é uma coisa inédita, não sei se o pessoal percebeu, nós fizemos quando eu estava no CREG, no clube, nós fizemos aí uma pequena colônia e eu tenho bastante experiência, porque quando morava em Franca eu fazia muito isso nas escolas e também nos clubes. E eu gostaria muito de fazer essa colônia de férias municipal, né? As crianças, Antônio Cláudio, nas férias, elas não têm atividades, não tem, né? Prazer nenhum, né? Não tem espaço para fazer, né? E não tem nenhum incentivo. Então, assim, elas querem, mas não está tendo. Né? Ansiosas durante o mês inteiro, 30 dias. Exatamente, ou mais, né? E os pais continuam a rotina de trabalho. Então, eu acho que seria muito interessante pegar essas crianças, nós já conversei com o pessoal da ABB de Guaxupé, nós fazíamos um convênio para levar essas crianças para lá, levando um ônibus, e tem um espaço excelente, né? Desde piscina, campo de futebol, campo de society, tem quadras, enfim, tem vários espaços ali que dá para segurar essas crianças aí durante a tarde toda, né? Com vários monitores, né, capacitados também, recreacionistas, que vai ser uma coisa inédita e vai pegar em Guaranésia. Né? Aí vai atingir de 150, 200 crianças ou mais. Né? Eles vão ter essa oportunidade de estar pelo menos um período ocupando o seu tempo. Ocupando o seu tempo. Outra coisa também interessante que a gente vai fazer para o segundo semestre é projeto Medida Certa. Né? Nós já temos uma parceria. Do Fantástico? Exatamente, é mais ou menos, mais ou menos não, é isso, é, né? Isso. Que tem muitas pessoas que a gente vai que não tem essa oportunidade. E já conversei com o Altran, da Unifeg, também, ele tem toda uma disponibilidade de professores, né? Então, o pessoal, normalmente mais mulheres, né? Que passam um pouquinho do peso, a gente vai pegar lá para setembro, outubro, novembro e dezembro, para chegar aí num ponto ideal. Né? E eles vão fazer a parte técnica de medir tudo, a parte de médica, assistência, massa corporal, pressão, batimento cardíaco. O pai, até aproveitando esse gancho, a Marília, ela está querendo saber o seguinte: você vai ter alguma atividade física para quem trabalha e não pode fazer essas atividades durante o dia? O pessoal mais adulto, você está pensando em planejar algo para os adultos no período noturno, pessoal que trabalha durante o dia? Então, Antônio Cláudio, o que a gente está fazendo, exatamente, é bem isso, né? A gente está ouvindo muitas pessoas e a gente quer isso mesmo, quer ouvir para ver qual que é a carência, né? O que pode ser feito para a gente poder adequar, né? Então tem todo um processo aí que você tem que ter um professor, disponibilizar um professor, se for dentro do ginásio, tem que ter um guarda, né? Que abre, que fecha o ginásio. Então, é todo um processo. Agora, querer a gente quer, então quer que as pessoas venham até mim e converse dê sugestões, ideias, né? Exatamente, é isso mesmo, é isso que a gente quer. Como essa, quem foi a Marta? O nome dela é Marilza. Marília. Isso, Marília, que venha e dê essa proposta, que se tiver mais pessoas e tiver uma equipe, a gente vai fazer com muito prazer. João Guilherme pergunta ao Paim o seguinte: ele falou de caminhar educação ao esporte, a prefeitura tem um tatame zerado, Antônio Cláudio, e não é utilizado, e muitas cidades têm projeto para crianças carentes, dá para juntar isso daí, Paim? Exatamente, esse projeto, se ele puder dar uma ideia, a gente aceita com muito com muito prazer, né? Esses tatames realmente existem. Esses tatames, ontem, como disse, estava conversando com a Maria Eugênia no CRAS, e nós vamos, esse tatame é do CRAS, né? É do departamento do CRAS, então nós vamos fazer um requerimento para poder ter acesso a esses tatames, ou seja, poder utilizá-los, né? Porque nós utilizamos bastante, né? E não é ainda do departamento de esportes, mas a gente vai fazer tudo para que tenha, já a partir da esse mês nós já vamos fazer o requerimento. E com isso, utilizá-lo para esses projetos, né? Que logicamente todos querem, eu mais do que que todo mundo. O Amarildo Rodrigues está desejando aqui boa sorte campeão, tamo junto, tá dizendo ele aqui. Antônio Cláudio, aqui obrigado. É o Gordo Isaac, manda um abraço aí pro Paena e Deus parabéns para ele pelo cargo de diretor, merecedor, muito competente. Tem um outro ouvinte aqui que falou sobre o Gordo Isaac também aqui, Antônio Cláudio, o Gordo Isaac vai trabalhar com o Paena também, pois ele defende muito o futebol de campo e quadra. Vai trabalhar também com você, o Gordo Isaac? Olha, muita gente defende muitas coisas, né? Né? Então nós temos aí várias pessoas que gostariam, inclusive a gente comenta e tal, eu gostaria que todos ajudassem e todos trabalhassem comigo. Mas nesse momento, Antônio Cláudio, nós devemos trabalhar somente, não tem como contratar, né? Então a gente tem que trabalhar com pessoas que já estão dentro dos departamentos fazendo o remanejamento, né? Então não pode haver nenhuma contratação. Portanto, eu sinto não poder, porque são pessoas boas e que entendem, que gostam, mas infelizmente nós não podemos contratar nesse momento. Um abraço pro professor Paena, o Elton Noronha. Fiquei muito feliz que ele tenha assumido o cargo. Fala para ele não esquecer da reunião. Pode ficar tranquilo. Não, pode ficar tranquilo. Foi a reunião que nós, essa mesma que eu disse que eu visitei as academias, e quando eu fui, ele não estava na academia. E vou com muito prazer, nós vamos conversar bastante. Deixa eu ver mais uma aqui. Pergunta aí pro Paena: não ia diminuir os cargos comissionados, ao contrário, aumentou e já está tendo gente sem concurso dentro da prefeitura, só por ser parente das pessoas que têm cargo garantido. Mas o Paena não vai saber responder isso. Logicamente que não, né? Essa parte política eu não entro e faço questão de não entrar. Se tiver acontecendo, tá errado, a gente vai procurar saber durante a semana e a gente dá essa resposta aí durante o Alô Bom Dia, né? O Paena não tá aqui para responder esse tipo de pergunta. Antônio Cláudio, meu pai Batata tá mandando um abraço para o Paena, muito competente, tá dizendo. Obrigado, Batata, gente boa mesmo, competente mesmo. Tá dizendo você é competente, Paena. Não, e ele também é competente, ele gosta muito de futebol, é uma pessoa excelente também. Paena, estamos com o tempo estourado aqui, mas tem, ó, Copa Record, que Guaranese sempre participou, será que esse ano vai dar, vai ter o apoio da prefeitura? Tem Taça, vamos juntar tudo aqui numa pergunta, Taça EPTV também, que é outra competição que o pessoal sempre gosta de participar e tem a Taça EPTV, até que a prefeitura ajudou assim de alguma forma, mas a prefeitura vai continuar auxiliando financeiramente com o transporte. Essas competições são competições que o pessoal gosta de ver, né, aqui na cidade. Tanto a Taça EPTV de futsal, quanto também a Copa Record, né? Realmente. A Copa Record, o Antônio Cláudio, a gente esteve analisando, eu não sei até que ponto, né? Até que ponto. Talvez a gente faça um regional forte aqui em Guaranese, convidando São José do Rio Pardo, Caconde, Paraíso, enfim. Como era feito nos anos 80. Exatamente. Porque a Copa Record me parece que não tem um efeito tão, né? Parece que é mais nome, né? Nós vamos ver aí, analisar direitinho, ver qual é a possibilidade da Copa Record. Em relação ao EPTV Sul de Minas, logicamente a Taça EPTV, a gente tem total disponibilidade e vamos fazer com muito gosto, vamos fazer uma equipe forte, inclusive eu gostaria muito de frisar que Guaranese vai ser, né? Isso é uma promessa minha, referência até esse mandato, né, que a gente vai estar, referência no futsal principalmente e no vôlei, né? Logicamente que nós vamos dar prioridade, ou seja, para essas duas, não dar prioridade, mas valorizar todas as modalidades, né? Mas eu gostaria muito, porque já tem uma tradição no futsal e no vôlei, mas nós temos basquete, o handball, né? Nós temos todas as modalidades, capoeira, enfim. A Helena Marangoni está te parabenizando também aqui. Tem um ouvinte aqui que perguntou para o Paena como vai ficar o treino de handball e a situação do professor, né? Do handball lá, teve um problema com o professor de handball, algumas pessoas já sabem, não vou citar o nome do professor aqui, porque não é esta a questão, né? Ele está inclusive falando aqui que houve uma agressão. Como é que vai ficar o treino de handball? Como é que vai seguir o treino de handball? Vai continuar acontecendo? Olha, eu sentei com todos os professores essa semana, nós conversamos bastante. Eu não tenho nenhuma nada a dizer em relação ao que foi, o que aconteceu, né? Que foi um acaso, foi um momento de né? Único, né? Enfim, mas que os profissionais estão aí para trabalhar e vai continuar trabalhando. O handball continua no mesmo horário, do mesmo jeito que estava o ano passado. E vamos colocar também um estagiário, que é o Bruno Barbosa, também vai ajudar, vai auxiliar, e o professor Maurício vai estar com a gente da mesma forma, no mesmo horário que estava antes. O José Mário, concordo plenamente com o Paena sobre a Copa Record. É o Dentão, né? Tá. Então que lutou muito por essa Copa Record aí. É. E passaram a mão na gente, né, Dentão? Paena, queria te agradecer, desejar muito sucesso aí. Como diretor de esporte, de lazer, e conte com o Programa Expresso, viu? Para divulgar os eventos, para divulgar as ações. Conte sempre aqui, não só com o Programa Expresso, mas com a Pássaro da Ilha. Muito obrigado, Antônio Cláudio. Como disse, é um espaço, né, aberto para que as pessoas possam se comunicar e a gente possa entender também. Eu não quero só elogios, não, eu quero crítica também, né? Eu quero que todas as pessoas venham até mim e conversem, e não fique só no blá blá blá em volta, né? Que converse, fale o que está acontecendo, o que é necessário, né? Vamos todos juntos, né? Como diz aquele refrão, estamos juntos, né? Para um ideal, que é fazer de Guaranésia uma cidade humanizada, né? Que é o nosso lema. Eu também agradeço, gostaria muito de agradecer o prefeito Laércio, que tem bastante intenções ótimas, né? O vice-prefeito Diego de Castro, o gabinete, o chefe de gabinete, e todos os chefes de departamentos, né? Os diretores de todos os departamentos, que estamos todos unidos para uma Guaranésia melhor. Você pode ter certeza disso. Eu tenho certeza disso, eu tenho certeza que a população também vai colaborar e vai ajudar bastante o departamento de esporte. Paena, muito obrigado, viu? Muito obrigado, Antônio Cláudio. E a respeito da pergunta que fizeram sobre se está aumentando, né, o número de cargos comissionados, né, na prefeitura, a gente vai ficar tentar descobrir isso daqui durante a semana. A gente dá a resposta no Alô Bom Dia, porque afinal de contas, em época de crise, é época de contenção, né? E não de aumento de gastos. 12h46, eu volto já. Programa Expresso. ProgramaExpresso.com. Oferecimento Pérola de Minas, o precioso sabor do leite. Paulinho Sports and Shoes, as melhores marcas e o melhor atendimento para você. Pesqueiro SJ, na Estrada Rancharia, em Itapiratiba. Dona Onça, essa moda vai agarrar você. Loja em Santa Cruz da Prata.